meuscds.com. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, estava linda. Minha boca calou, meu coração gritou por cima. Vai na fé, vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular. A taça não merece tirar seu batom. Já comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular. A parte que eu peço aquele vinho do bom. Taça não merece tirar seu batom. Já comigo que pra isso eu tenho dom. E daí se é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Hoje eu te vejo. Vejo pronto. meuscds.com. E você chegou atrasadinha. Deixa comigo que pra isso, eu nasci pra isso. E vamos pular, mas que eu peço aquele vinho Dom Bosco. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí se é o nosso primeiro encontro. Da Ruana. Aqui o sistema é bruto.